Hedonismo. Sociedade egocentrista. Preciso ter versus preciso ser. Ser humano no centro de tudo, vê pra crer. Socialismo morreu, faz tempo no seu eu. Julga Jesus, o único que compadeceu. É intolerância demais, coloca em xeque a paz. Mundo capitalista jaz, do satanás. Estereótipos façam ser sua verdade. Vamos ver quem sofre mais, pura vaidade. Ser competitivo, mundo individualismo. Preconceitos são por diversos motivos. Mesmo assim, não enxergamos a dor do outro ser que precisa de amor. Ó Senhor, nos dê luz pra enxergar. Pois aqui o povo só aprendeu a odiar. Sei que precisamos amar e amar. Desconstruir pra evoluir e poder mudar. Essa cultura implantada aqui nos cega. Mas só quem buscar sairá dessa treva. Estou sujeito, estou sujeita à alienação. Peça ao Pai mais amor no coração. Onde está seu prazer? Consegue me responder? No ódio, no amor, na alegria do outro ser. A nossa cota é buscar entendimento. Um só caminho é Jesus e não nosso pensamento.